meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando. E agora não é para ser crucificado, não. Que veja quem tem olhos de ver. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Damos prosseguimento ao Evangelho unificado. Os quatro Evangelhos reunidos num só e o seu complemento, Atos dos Apóstolos, obra magnífica do evangelista São Lucas. Prosseguiu Jesus falando aos seus discípulos: tendes ouvido que foi ensinado aos antigos: amarás o teu próximo, mas odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai até mesmo aos vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, faz chover sobre justos e injustos. Porque se só amardes aqueles que vos amam, que é que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos e pecadores? Se saudardes somente aqueles que se dizem vossos irmãos e pensam como vós pensais, que fazeis de especial? Pois os gentios não fazem o mesmo. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Quando orardes, não façais com os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pela população. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai no vosso aposento e fechada a porta, orai ao Pai que está em oculto. E Deus, que vê em segredo, os recompensará. Quando orardes, não repitais palavras vãs, como fazem os gentios, imaginando que serão atendidos por muito falarem. Não sejais semelhantes a ele, porquanto Deus sabe o que vos é necessário antes que o peçais. Como um dos discípulos lhe suplicasse: Senhor Jesus, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos, Jesus ordenou: orai da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Em verdade eu vos digo, se perdoardes aos homens as suas faltas, também o Pai Celestial vos perdoará as vossas faltas. Mas se não perdoardes aos outros, também Deus não vos perdoará. Parece incrível, mas durante quase 2000 anos, tudo isto aqui foi posto de lado pelos senhores do mundo, pelos ditadores, pelos reis, pelos imperadores, porque ensinavam a eles que isso aqui não é política, isso aqui é religião, e religião é com os padres. E é por isso que o mundo chegou ao ponto em que está. Ninguém mais se entende. Cada qual procurando se armar, fazendo estoque de bombas. E esse dinheiro bastava para liquidar a fome e a miséria no mundo. Como sempre agiram fora do Evangelho de Jesus, entronizaram uma sentença que realmente, para a mentalidade deles, está rigorosamente certa. Civis pacem, para bellum. É um latinzinho, hoje é um dia festivo, vá lá. Tradução, se queres a paz, prepara a guerra. Infelizmente, para essa mentalidade que está aí, está certo. Porque ninguém confia em ninguém. Pode sofrer um ataque, então deixe-me armar primeiro. Será que isso acontece entre os legionários? Tomara que não. Entre os verdadeiros legionários não acontece, mas entre os falsos legionários acontece. O que é que manda Jesus? Porque nós temos que saber o que é certo, o que é errado. Temos que ter um padrão, que é o que está certo, que é o que está errado. Ainda ontem eu lembrava aqui, cada um tem uma concepção de cada coisa. O que é comunismo? De pressa. Ninguém sabe explicar o que é. O que é reacionário? De pressa, explica o que é reacionário. Para o comunista, o reacionário é o burguês. Para o burguês, o comunista é que é o reacionário. E assim tudo muda ao sabor das conveniências de cada um. O que é a verdade? A Igreja Católica Romana diz, eu sou a verdade. Aí chega o protestante e diz, não senhora, a verdade sou eu. Aí vem o espírita e diz, não senhor, a verdade sou eu, espírita de mesa. Aí vem o de terreiro e diz, não senhor, comigo é no chão. Com quem está a verdade? Uma verdade é elástica. Cada um puxa, puxa, puxa, puxa, que puxa, puxa. Ninguém sabe o que é a verdade. De modo que, diante de tudo isso, a LBV achou mais simples dizer, bom, a verdade é Jesus, porque representa o Pai Eterno, o Pai Celestial. Temos que tomar um modelo. O modelo é Jesus. É um modelo divino. Não aceitamos outro. Então, o que é que Jesus diz? sabeis que foi ordenado aos antigos: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei. Compreenderam bem? Tendes ouvido que foi ensinado: amarás apenas o teu amigo, mas odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai até mesmo aos vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para serdes dignos de ser chamados filhos do Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o seu sol para os bons e os maus, faz chover sobre os justos e os injustos. Se só amardes aqueles que vos amam, o que é que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos e os pecadores? Se somente saudardes aos vossos irmãos, o que fazeis especial? Os gentios não fazem o mesmo? Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Esse foi o grande tabu que a LBV derrubou. Até as religiões descumpriam esta ordem. Por quê? Porque católico só amava católico quando amava. E excomungava o protestante e chamava o espírita de maluco ou herético. E assim por diante. Já mudou um pouquinho, não mudou? Já está diferente, não está? E a quem se deve isso? A LBV, a pregação do Evangelho em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Hoje já o católico olha com certo respeito o protestante. Protestante já olha com certo respeito espírita, coisa que não acontecia. Por quê? Porque chegou o irmão operário, com essa voz que Deus lhe deu, botou a boca no mundo e disse: cuidado, senhores, os maiores criminosos do mundo são aqueles que pregam o ódio em nome de Deus, dizendo-se representante de Deus. Não tem salvação. Pode parecer uma covardia, né? Jesus ensinando a gente a ser covarde. Prestem atenção. Olha aqui. Vejam só. Ouvistes que veio desde os tempos de Moisés: amarás teu amigo, mas odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, eu, Jesus, não é Zarur, não, é Jesus: amai até mesmo aos vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. O que parece isso? Que Jesus está querendo que todos nós sejamos covardes? Não é, não? Esta é a lição mais sábia. Por quê? Porque conheço a lei de Deus. A lei foi estabelecida antes da criação do bicho homem. Antes que aparecesse o homem na face da terra, já existiam essas leis. E não mudam, porque não são feitas por homem. São leis eternas, imutáveis, inamovíveis, irremovíveis, eternas. Quando Deus diz perdoar, não quer dizer sede capaz dos vossos inimigos. Não. Jesus quer dizer: colocai nas mãos de Deus a vossa questão. Por exemplo, vem um chefe que vos persegue. Não digais nada, não façais campanha de valentia, nem ronco, nem berro, porque isso não adianta nada. O tempo dos valentões já acabou, isso é letra morta. O valente é aquele que fica calado, que berra muito, não faz nada. Lá, cão que ladra não morde. É o povo quem diz. Então o que é que você faz? Você acha que aquele homem é seu inimigo, está perseguindo você, não é? Você acredita em Deus? Não diga nada, limite-se a ser humilde e coloque a questão nas mãos de Deus. Quando você faz essa operação transferência, que é o que se chama perdoar, é transferir a Deus o julgamento, o que é que acontece? Se o seu inimigo for justo, então você tem que mudar o seu temperamento, porque o errado é você. Mas se ele estiver errado, sem que você mova um palito, nem faça campanha ao pé do ouvido, ele cai sozinho, sem ninguém empurrar. Porque Deus é que o julga, e Deus não erra. Portanto, Jesus está ensinando uma lei de alta sabedoria. Não quer dizer que sejamos covardes, não. Transfiramos a Deus o julgamento, porque todos são iguais perante a lei de Deus. Agora, nós sabemos que não acontece nada por acaso. Se não houvesse a lei da reencarnação, não havia evangelho, não havia LBV e não haveria nada. Tudo estaria errado. Então não haveria igualdade perante Deus. Mas todos nós somos rigorosamente iguais perante Deus. Então, convém que haja pobres e ricos. Deus quer assim. Quem é você para não querer? Deus quer que haja patrões e empregados, pretos e brancos, amarelos e pele vermelha. Deus quer assim. Por quê? Porque todos são iguais perante Deus. E, conforme o número das encarnações, varia a cor da pele, a posição mental, a evolução espiritual, e tudo mais é consequência disto. Todos são iguais perante a lei de Deus. O empregado de hoje é o patrão de amanhã. O rico de hoje pode ser o mendigo de amanhã. O ditador de hoje pode ser varredor amanhã. Para que inveja? Por que luta de classes? Por que comunismo? Nivelar os espíritos? Então, Karl Marx tem mais poder que Deus. A hierarquia é uma criação divina. Eu tenho dito aqui tantas vezes, a vida começa no mineral, evolui para o vegetal, passa para a escala zoológica inferior, reino animal, a zoológica superior, o reino hominal, já é o homem, e continua no anjo, no arcanjo, até chegar a Deus. Então, como é que o sargento não vai obedecer ao general? Como é que o marinheiro não vai obedecer ao seu almirante? Como é que meu empregado não vai me obedecer a mim? Se quando eu fui empregado, ninguém mais que eu aprendeu a obedecer e ninguém mais que eu soube obedecer com toda a humildade. Quem não aprende a obedecer, não saberá mandar. Só sabe mandar com segurança aquele que aprendeu a obedecer com toda a humildade. Todo desobediente é um espírito falho, é um ignorante. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Só a verdade salvará o Brasil. Portanto, somente Jesus salvará o Brasil e colocará o Brasil na vanguarda do mundo. Então, viva ele!